Edson Moraes. Ele está de volta. Seu nome marcado na história. Na história das aparelhagens do Pará. Edson Moraes. Edson Moraes. O som de Macarena chegou. E aí, Macarena, tudo certinho? É o Moraes de volta pelo Bajera! Som Moraes! Bora detonar que a festa tá começando, galera! Vem curtir com Didi Daniel, detonando os sucessos pra gente dançar. E vem dançar! Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Vem se apaixonar com Didi Daniel. E o Melody no ar! Pois senti. Vou ficar maluco sem você, amor. Eu vou estar perdido, baby amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso. Abraço, Marcelo, ele é primeiríssima, Carol. Te vai ser amigo conosco, embarcarina com São Moraes. Sabes como dá valor. E aí? Mas tu me canta aí, ó. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Vem se apaixonar com DJ Dani. Você, a família GP, do meu amigo Careca, tá o Zeba, por aqui também, Anny Pantoja, um abraço forte, meu amigo Oscar, Oscar Monteiro, um abraço, São Moraes. São Moraes. Pois a mulher que eu sempre desejei, bonita, meiga, linda, eu te amo, eu não me importo de deixar tudo por ti. Batão, Nanani, Michele. Essa é a equipe Ostentação! Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração batido. Meu amigo Lucas, o estranho, valor, sempre despintado. Equipe Super Cafezal, Bruno também. Meu amigo Zinha, tá o Bruninho. O Rodriguinho, toda a galera sempre por aqui. O Wallace, toda a galera. Super Cafezal. Som Moraes. Meu vício, tu. E o Moraes vem detonando muito o Melody. Só as melhores da galera. Meu amigo Ramon. Amiga Aline também conosco. Abraço, Aline. Meu amigo Juca, lá do Sítio Santana! Vem daqui com o São Moraes! O homem é bom! Lembro nós dois de telefone, várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. E vamos de Melody! Lembro da gente andando de mãos dadas. Abraço aos mercenários do São Moraes, tá o Emerson! Também tá a Beth, Josimar! Tá na porta de sul. Samila, Bia! Isso aqui é... Lembro... Juro, Beba! Sem fundamento, eu lembro e choro. Eu lembro. Amiga Dani Oliveira. DJ Daniel. Meu amigo DJ Baixinho. Lá do estúdio Play Som aqui conosco. Um abraço forte pra você, meu amigo Baixinho. Vamos curtir a onda que eu moro. Baixinho do Play Som. Solteira aqui pelo... Alô, Bajara, bota essa mãozinha pra cima aí! Vem te ligando, bora, Bajara! Tem whisky, Red Bull, só roupa de gripe, ela é top, tem o poder da ostentação, curtindo o som Moraes, Daniel vai na pressão. Meu amigo Nando Pop, aqui é o Melaginho. Assim. Também dá maior valor pelo São Moraes, um abraço forte. Nando Pop aqui conosco. E esse assento nem meu pé no chão é onde eu chego. Eu só pego os ouris, o novinho cola em mim e agora meu sorriso. Aí, Tainã, um abraço, garoto. Primeiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas aspiram com a família, playboyzinho. Abraço forte aí, a Rafa. Me dá Yuni e a DJ Larissa Prime e vamos lá de Macapá. Ei, Larissa, um abraço, teu amigo Daniel. Viviane Batidão e DJ. Se liga, bora, Bajara. Daniel. DJ Mel. Moraes. Daniel Pantoja. Também por aqui o Josué. Futuro vereador da cidade do Acará. Pra falar em Acará, domingo tem Moraes no Acará, hein? E eu vou na pressão. Sábado em Concórdia do Pará. Sim, eu quero estar abalada. Vou pegar os solteirões, tô perdendo a consciência. Sinto nem meu pé no chão, onde eu chego. Eu só pego os ouris, os novinhos colam em mim. E a ostentação do Melody. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas aspiram com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas aspiram com a família, playboyzinho. Pra sorte, meu amigo Marcelo Memé. Aqui é o Lagino também com o São Moraes, o amigo Willy. O homem das três mulheres. É verdade, pô. É verdade. Tem o poder dos tempos. Curtindo o São Moraes, Daniel. Abraço, Geozinho. E a equipe Bate Forte de Abaitetuba. Também aqui pelo Bajara em Barcarena. Fala aí, Abaitetuba. Amiga Pati Farrista. Ao Lajão dos Pecicíssimos. Tia Abaitetuba aqui ao lado também. E aí, Rogério, fala, Dudu. Amiga Tiqueia. Elisângela e as Farristas. Família playboyzinho, as meninas. E vamos. E vamos pro Moraes, Daniel no talento. Pro alto, vai! Já sei, são mentiras do seu teatro. E as mulheres? Com outras mulheres, ao mesmo papo. As novas, hein? Abraço, Michel, Alex e a família mega louco lá do Aringa Rio. Não me venda uma ilusão de um amor. Puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro. Pra sorte, meu amigo Knife. É o Leandrinho também de boa em Barcarena. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres ao mesmo papo. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Pra sorte, os cobiçados. Mas abração, Derei, também dá o João. Sim. E o Gil aqui no Bajara. Moraes. Chave no meu coração. Não me quer mais. Me liberta pra outra paixão. Viviane Batidão e DJ Betinho Isabelece. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres ao mesmo papo. Pra sorte, os cachorrões. Ao ladinho da família GP! Meu amigo Brenino de Barcarena! Tá de boa aqui, ó! Moraes! Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei, são mentiras, o seu meu amigo Naldo, por isso eu vou falar, Naldo! Um abraço, parceirão! As mulheres, o mesmo papo. Já sei, são mentiras, o seu teatro. Esquentando tudo, bora esquentando tudo, bora esquentando tudo, bora esquentando tudo. Vem fazer o M! Sou Moraes. Bora pra cima, Moraes. Bora que tá na hora, garoto. Tava no fluxo, a vizinha não via no grão. Sabe o que ela quer? Ei. Oi. Ei. Ei. Oh. Te liga na parada. Oh. E aí, Clinivaldo? Chegou a menina, vem. Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca, pica, pica perereca. Pica, pica perereca, pica, pica perereca. Pica perereca, pica perereca. Pica perereca, no som Moraes. Esquentou no Moraes. No som Moraes, joga perereca no DJ. Opa, adoro. Joga perereca no DJ Daniel. Pica em perereca, em perereca. Pica em perereca, pula em perereca. Pica em perereca, em perereca. Pica em perereca, pula em perereca. Abraço Fabrício, também tá o Everton, tá o Hélico, também tá o Berê, Extra, também tá o irmão, e também tá o Rodrigo, e os irmãos Bigodinhos, é isso, é? Tá tudo certo então. E cheguei, João. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correr. Ô, gente, quem que tá botando fé nessa cervejada? Bota essa mãozinha pra cima aí. Aqui a parada é séria. Tá de parabéns os diretores, os organizadores desse evento, que vem com certeza fazendo uma grande diferença. E claro, uma forra pra galera do Moraes. É só na Brahma, vai ser um real direto, moleque! É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom. É a forra do Moraes! Final de ano, vem! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia. Beijinho pop, o Jimmy! Agora para aí, a galera da fuga! Baitetuba, ele e a sua piratinha, amiga Luciana, um abraço pra você. Bora, garoto. Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz. Bora, bad boy. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei, tirei. Sim, o Marcelo, o Zumbidá, a Carol, Japona, Andresa e a Deisiane aqui no São Moraes. Castanhal, moleque. Bora, Daniel. Agora eu sou Moraes. Agora. Alô, Juquinha. Bora, Daniel. Agora eu sou Moraes. Agora eu sou Moraes, hein. Eu sou moleque. Braço pulga. E também ao Val do Sorriso. Eu sou moleque doido. Tocar e garotos ousados balançar. DJ Betinho e Isabelense. Moraes, meu abraço aí, galerinha. Abraço, Ordem! Lá da Vila dos Cabanos, família Guardiões! Vem, moleque! E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É por ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É por ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. Eu tô moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balançam a cidade. Eu tô moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balançam a cidade. Amanhã na Praia do Sirituba, o aniversário do Castanhal. Quero saber se é 0800 que eu vou. Tainá já fez o sinal dali. Bora, Daniel. Agora acertou, né, Tainá? Agora eu sou Moraes. Agora. Bora, bora, bora, bora, bora, Daniel. Agora eu sou Moraes. Agora eu sou Moraes, hein? Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balançar a cidade. Eu sou moleque doido. O amor chegou. No finalzinho. Pra ficar. Sola, só na manhã, fala Sola! Amor, meu amigo guru dos cachorrões! Ficar, você veio me completar! Simbora, amigo meu! Som Moraes, o sucesso está de volta! Ericzinho do Dólar! Também tá o Dalvan Lopes! E o Alessandro Bajara lotadinho. Moraes. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entrega a sua... Sempre ele, os talites aqui comigo. Você chegou e encheu de amor meu coração. Amiga Anne Pantoja. Andresa Silva, um abraço pra você também, Andresa. Você do Morar. DJ Daniel. Jennifer, tá o Galego, o Marcelinho, também tá o Ian, o Richard, o Glauber e o Juninho, família, tô de boa! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarão. Vamos morar, Bajara! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também caldinho pressão. Tá malho beat, tá com a 13, é o troco. Abraço aí o Thiago Brandão. Tá ele em ataque, é o Nildo Poça. Também o Pedro Júnior, abraço forte. Amiga Suela em Brasil. E o troco. A Denise e as meninas da loja Brasil Surf. Fica doida. Galera da Banca Real. Você... E os anjos da noite. O escurinho no banco do meu carro. Nada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Galera da Banca Real, meu amigo Tenente! Te morder. Tá de boa, fala Thiago, bora vaca! Imagina então, você dentro do meu carro, nós tô no escurinho. Banca Real paga na hora, hein, moleque? Um exemplo de DJ mulher do Pará! Ah, amanhã vai dar coelho! Ah. Gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. E aí, professor Romário? Vive o crocodilo. Tá ele também, tá o macarrão por ali. Mal toca tudo do... Tá o fofo. Vem com dourado, então se liga na... O tio Bibico. Toda a galera do Bada Fofa. E no comando tá o gordo. Gordo. Também caldinho pressão. Tá malho beat, tá com a 13, é o troco. Odilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, no olho no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te... Meu amigo Naldo, pássaro de fogo. É, tá toda a equipe aqui, ó. Alô, Naldo. Som Moraes. Amiga Tiqueia, Elisângela Farrista de Abaitetuba. Amiga Pati, o Rogério. Rogério Pessicíssimo. Alô, Dudu! Também tá o Ney da Bad Boy aqui com o Daniel! Pra sorte, o Eliseu, também tá o Elias! Aqui de boa, galera do Zita Cunha! E o Matheus, o Ramon, toda a galera, a família Gaspar. Eita, bora! Som Moraes. Som Moraes. Vem que tá no Abajara. Meu amigo Nando Pop. Vem de boa por aqui, o Juninho do Sirituba. O nosso Ribeirinho. Amiga Roberta, só na mania. Eu quero ver você entrar no clima. Tá desviada, tá maluca essa menina. E de sainha vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Vou abusada, sou desse jeito. Me olho no... Abraço aí, é o Clebson, também tá o Nanani. Galera da Detona Funk. Aqui com o Daniel. Ai, digidão, digidão. Bora, Nanani. Ai, ai, digidão, digidão, digidão. Ai, digidão. É o Nanani, é? É menino ou menina? Digidão, digidão. É menino. Já tá, né? Ai, digidão, digidão, digidão. Ai, ai. E aí, cachorrões? Tô de boa. Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante. Família. E equipe moral, vamos, avante! Toca DJ Daniel, o Digidon, junto com o Som Moraes, tá muito bom. Ai, Digidon, Digidon, Digidon, ai, ai. Abraço, Andrino, os mercenários aqui comigo também. Família. Olha só, a Super Cafezal aqui ao ladinho. E moral. Detona do Super Cafezal. Ao lado. Mutantes e equipe moral, vamos, avante! Do Daniel. Tração, novo magnata, o chefão, high definition. DJ Macon Boy. É menino. Comandar no show de tecnologia do Marajó. DJ Macon Boy vai comandar no show de tecnologia do Marajó. Pra sucesso lá de Moaná, toda a galera aqui, o latino também. Os parceiros lá da ilha do Marajó. E de Moura. Som Moraes. Laje, laje, a galera da laje é de Moaná. É a GDL. Pra sortear o peço, também o MC Gerson de Barca Arena. Égua, Gerson, tu não faz um funk pra mim, pô. São 11 anos. Bora, MC Gerson! Laje, laje, a galera do Laje é de Muaná. É a GDL. Laje, laje, a galera do Laje é de Muaná. É a GDL. Viviane Batidão e DJ Betinho Isabelense. Galera, vem comigo, vem! Do Moraes, essa aqui, ó. Galera, direto em qualquer lugar. Som Moraes. Som Moraes. Oh, meu amor. Moraes. Dona do meu coração. DJ Daniel. Vem fugir comigo, vem fazer a união. Oh, meu amor. Guru Wagner, Juninho. O Andrei. Fugir comigo. E o Nelson, vamos, cachorrões, bora começar. Eu puto Som Moraes. Porque eu sou fã, eu tô com a equipe, os titãs, os humildes e os penetras e os cachorros fazendo a festa. Moraes, Moraes, faz a união. Diga aí, Daniel, é do povão. Moraes, Moraes, faz a união. Diga aí, Daniel, é do povão. Eu puto Som Moraes, porque eu sou fã. Hoje é Super Cafezal. Penetras. Tá por aqui o Zia, também tá o Rodriguinho. Festa. Tá o Bruninho, o Iago, o Wallace. A Karina. A Uberê, o Diego. A Júnior Tanaka. O Sul de Bacana. O Arlen, o Jefcinho. Fiel. A Super Cafezal completa. Obrigado pelo carinho também. Valeu, Zia. Delícia DJ Mary. A dupla sucesso no Pará. Fala, Memé! Meu amigo Willy! Ele é a primeiríssima Bianca! Aqui no Som de Barca Arena! Olá, Bianca! Olá, DJ Daniel! Cheguei pra balar, tô solteira, livre, solta! Cheguei pra balar, tô solteira, livre! Esse é nosso, é da Portal! E a Portal vai curtir com o Som Moraes! E a Portal vai curtir com o Som Moraes! E a Portal vai curtir com o Som Moraes! E a Portal vai curtir com o Som Moraes! Pra sua família Faxim. É isso mesmo, é. Um abraço ao Gardene Faxim. E seus colaboradores também conosco. Um abraço, é moral. Moraes. JR Eventos, bombando as melhores promoções em Barca Arena. Abraço forte e as gatas da curtição. Vem conosco, abraço forte. Amiga da Nubia, a Jessiquinha. E as gatas, sempre elas da curtição. Cheguei pra balar, tô solteira, livre, solta. Cheguei. Mercenários, o Gemerson Pet, Josimar. E a Portal, vai. Camila, Pia e o Jurubeba. E a Portal vai. E a Portal vai curtir com o Som Moraes. Não quero nem saber, eu quero é me divertir. Chama as amigas porque eu... Hoje é pra beber. Mostrar o meu poder, fazer acontecer. O que eu quero é mexer, mexer, mexer. Família Portal, essa família tem moral. Abraço o amigo Glei. O Glei, o Emerson, um abraço forte do Daniel. Cheguei, ei, Glei, um abraço, garoto. O homem é bom. Cheguei, tava lá. Tô solteira, livre. Morai! Onda é onda. Essa latinha que eu gosto. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Bora dançar com o São Moraes, segura. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Bota e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. Abraça os garotos pirados, isso é. Abraça o cabecinha, é vagabundo. Bigodinho, Henriquinho, aquele 1% é zangadinho. Só falta um fresquinho aqui. Ah, não, isso aqui é currutinho. E também tá o telhinho. É menino ou menina? 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Aí só faltava Naifinho, vagabundo, Leandrinho e Triquezinho. 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. É menino ou menina? 1% e elas gostam. Vem comigo, vem. É pra tocar no paredão. E toca, mora, vem. Paredão, Manil Matos. Cervejada do Bajara. São Moraes. Topinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica. Pira. Danada, você quica. Tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Abraço, Juca, do Sítio Santana. Viral. Meu amigo Order. Tá maluca. E os guardiões. A boca empina a bunda. Começa a tremer. Acho que ela faz, ó. Black CDs. Oh, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Amiga Aline das Cataradas. Tem jeito, bora, Laurinha. Sucesso. Será no cueca, as moças podem ir. Tô novinha, sentada na minha mira. Gosto quando tu fica sentada. Você quica. Abraço o Sola, meu amigo guru. Balinha. Rapaz, hoje nem 12 mulheres vão conseguir alisar o Sola. Rebola pra geral. E maninha, cola, cola nele. Cê tem a boca e empina a bunda. Começa a tremer. Tô tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Tô tremendo, tremendo. Do paredão. E todo o seleção a música.com. Ô novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tô. Hoje é dia de tomar. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje no barzinho da esquina. Vamos tomar uma hoje. O Túlio agora é pesticíssimo junto com o Dudu e o meu amigo Rocheiro Bidinco. Paty Farrista, Elisângela. Se liga na música. Alô, Tiqueia. É 0800 em nome do movimento. Quem vai pagar sou eu. Quem vai pagar sou eu. É ostentação. Violão, cantando pra ela. E bora tomar. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. No barzinho da esquina. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Já convidei as meninas. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. No barzinho da esquina. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Música nova do Safadão. É 0800 em nome do movimento. Quem vai pagar sou eu. Quem vai pagar sou eu. É 0800 em nome do movimento. Quem vai pagar sou eu. Quem vai pagar sou eu. Se não for ligar o som do paredão, a gente faz a festa tocando violão. Som com nome, nome, nome e sobrenome. Tá pintando uma sequência agora pra gente dançar e tomar muita gelada. As marcantes de verdade sonoras. Vem comigo. Manda pra dar ação. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim. Pense e verás. Arley e a Látia, é hora de um marcante no Bajara. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. DJ Baixinho do Playson, depende de... um abraço pra você, garoto. Só dessa vez. Para as fortes, os mercenários. Pense em mim. Descendo muita gelada. Pense e verás. Não acabará. Mas essa é a realidade. Oscar Monteiro. Tempo se vai. Abraço, Tainã, também conosco. Nós. Nando Pop, alô Ribeirinho. Reconheço que. Mais tarde o aniversário do Castanhal, hein? Fica comigo agora. Dizendo. Você... Abraço, Alana Silva. Peço, vem conosco o Caio. Medo estenda, o Wellington, o Alexandre, Matheus. Contra, o Ian. Aparece, o Alan e o Pita. Pita, futuro vereador de Barcarena. Tô no teu partido, Pita. Tenho certeza que Deus me... É verdade, é verdade. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim, pense e verás, não acabará. Mas essa é a realidade, tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois, reconheço que fui culpada, mas... Grande Oscar! Comigo agora! Sempre nas apresentações! Deu uma assadinha com certeza. E vem dar um abraço firme e forte em toda a nossa equipe do Som Moraes. Aqui é parceiro Oscar Monteiro. Fica a gente nossa. Som Moraes. Mesmo que o mundo seja contra, deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Te pelo amor e a fantasia. Sonhar contigo. Meu amigo Nelson, só de boa. De boa, Som Moraes. Deixa que o tempo fale por mim. Só sei, amor, que nunca vou te esquecer. Fica comigo agora. Jamais me diga, vou embora. Pois Mexeu com meu coração. Abraço, tio e Uberê. Solidão. Lá da Mariazinha. Eu te pedi perdão. Fabrício Guedes, Tainã. E o cacique de Macapá. Açaí. Ei, que isso? Eu sei que vou te reconquistar. E ainda? Ainda quero tanto seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel que vai tocar. No Mega São Moraes é de apaixonar. Ainda quero tanto. Arcanjo Guinderson, Nelson Moraes. Bora, garoto! Tá valendo! Te liga, moleque, vem! Cláudio Daniel. Vem, vem dançando, chamando minha atenção. Ai, me deixa louca de tesão. Vem, meu amor, vem girando só pra mim. Curtindo o ciclone, nosso amor não vai ter fim. De dizer de sonho e de alça, vou soltar o pancadão. Bate forte o coração. Pra sorte é o Messias. Mundo por cima. Cada vila dos cabanos, ele é a primeiríssima. Nayara. Agora vai fazer o... Vem comigo. Balneário Belo Horizonte. Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonave onde nada nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Mais tarde nosso rock lá no Caribe. Das estrelas contigo. Até 7 da noite. E a partir das 21 horas, o DJ Daniel lá no Equatorial, dança, na confraternização das equipes automotivas da região. Assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Marcelo Agarol, também ao Japona, a Andresa e a Deisiane. Também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer. Sim, calor. É, mano, bora que bora. É marcante que tá no ar. Se eu ainda tivesse uma moeda. Sábado, Concórdia do Pará. Domingo, no Acará. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Sou Derei, também dá o João, agora, o Dil e o Fábio, os cobiçados lá da Mariazinha. Acho que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos a ver. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história. Forte, meu amigo Thiago Brandão. Que machucou. A ele. E ataca também de boa aqui no Bajara. Amiga Suela em Brasil, Denise. Um abraço forte. Toda a galera. Não. Aí da loja Brasil Surf, um abraço forte. Quando é pra tocar marcante, quando é pra tocar marcante, vem embora. Vem embora, chega aqui, ó. Um abraço, Joel e o DJ Mauri. Mauri lá do Guerreiro do Chão. Olha, Mauri. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal. Não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar. Esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas. Meu amigo Daniel Pantoja! Coração. A ele, meu amigo Josué Cravo, por ali também. Lado, que me importa. Amigo Leôncio, um abraço do Daniel. Deus escala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Nando Pop, ao lado sempre de amigos. Amassa. Aqui com o São Moraes, a Roberta também por aqui. Finalmente. Meu amigo Juninho do Sirituba. Bora, Ribeirinho. Estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque é assim. E não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo. Super cafezal completa, toda a galera aí. O que quer é teu amor. Zia, Rodriguinho, Bruninho. O que me importa é só tu. Iago, Nanani. Escala-me. Wallace, Iberê, Diego. Júnior, Tanaka. O Arlen e o Jeffzinho. Acho marcante no ar! Te liga aí, moleque! forte aí ao patrão Rato. Também já tá de boa aqui com o São Moraes. Hoje ele não trouxe as rapetes. Chega de chorar. Baixinho e o Lucas, o estranho. Viva sem você. Pense como é que tá a boca do estranho. Tecno Show. É onda, mano. Agora no meu peito nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que se você nem vou lembrar. Abraço, Mibi, também o Eliseu. O Elias, o França. Galera do Zita Cunha. Você. Lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Sente que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Não, chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Alexandre Brandão, Alex Brandão, os Anjos da Noite, também aqui pelo Bajara. São Moraes.